Deus mandou pra mim. Entrou aqui, não sai, e não há quem possa roubar. Oh yeah, yeah. O teu sorriso, teu olhar é todo para mim. Eu mal posso acreditar. Se for um sonho, não quero acordar. Oh yeah. Você chegou aqui, ensinou pra mim como viver. Me ajudou a vencer a estrada a percorrer, confiando em Deus. Não há nada que venha pra destruir um amor assim, pois esse amor provém de Deus e jamais vai acabar. Deus mandou pra mim, entrou aqui e não sai, e não há quem possa roubar esse amor. O teu sorriso, teu olhar é todo para mim, e mal posso acreditar, yeah, yeah, yeah. E eu não quero acordar. Você chegou aqui, ensinou pra mim vencer a estrada, percorrer, confiando em Deus. E não há nada que venha pra destruir um amor assim, pois esse amor provém de Deus e jamais vai acabar.